E eu sei que Deus vai falar com cada um de nós. Porque quando a gente se expõe à palavra de Deus, é que nem você ir na chuva, e hoje à noite está chovendo. Se você vai na chuva, você está se expondo. Vai sem proteção, vai sem guarda-chuva, sem uma capa, sem botas, vai exatamente para se molhar. No culto a gente tem que vir assim. Vem para te molhar. Amém, irmãos? Vem para pegar toda a chuva de Deus. E aqui que eu estou falando da chuva, neste caso, pegar toda a palavra de Deus, não deixe escapar nada. Não deixe escorrer nada. Guarda tudo no seu coração. Amém? Vamos lá, então. Primeiro livro dos Reis. A Bíblia é o livro mais realista que existe no mundo. Não tem ficção, não tem faz de conta na Bíblia. É um livro de realidades. É um livro que fala também de situações de família. E vocês vão ver um pouquinho aqui hoje. Ainda que o tema não é um tema de família, mas a partir dos personagens, dos acontecimentos numa família, vocês vão ver absurdos, loucuras que aconteceu na família, nas melhores famílias. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. Fala do quando Davi estava quase morrendo, já idoso. 1 Reis 1, 1. Sendo o rei Davi já velho, e entrado em dias, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então lhe disseram seus servos, seus empregados, procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisagui, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então, Adonias, filho de Agite, era filho de Davi, com essa mulher chamada Agite. Esse moço se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem na frente dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, esse moço era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Adonias matou ovelhas e bois, animais gordos, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Vamos um pouquinho adiante? Lá, agora indo 1:50. Veja aí no 1:50. Falando desse moço. Ele está tomando o lugar do pai por meio de uma falcatrua. Vocês entenderam? Eu vou falar mais depois. Agora, o irmão dele, Salomão, realmente era o que seria o rei e assume o governo. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi e se pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão, eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo, jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão, se fores um homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá por terra. Porém, se se achar nele, nesse homem aí, maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar, aquele indivíduo ali. Então veio a ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse, Salomão disse para ele, vai para a tua casa. Agora, no capítulo 2, eu estou contando a história desse homem chamado Adonias. Passado, então, isso tudo, esse homem voltou a dar um novo golpe. No 2:13, acompanhe comigo. Então veio Adonias, filho daquela mulher chamada Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, disse para ela, disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho para dizer. E ela então disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu. E todo Israel esperava que quem? Que eu reinasse. Olha o fulano voltando. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque o Senhor é, o Senhor, do Senhor ele o recebeu. Agora, só um pedido eu te faço, não me rejeites. E ela lhe disse, fala. Ele disse, eu te peço que tu fales ao rei Salomão, que era o filho dela, né? Pois ele não te recusará, que ele me dê por mulher a Abisague, sunamita. Quem era Abisague? Aquela moça bonita que esquentava o rei que estava morrendo e não tinha como ter calor humano, mas calor no corpo. E ela então respondeu a Batseba, verso 18. Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, e ela, mesmo a mãe, hein, se inclinou diante dela. Ele se inclinou diante dela. Então, se assentou no seu trono e mandou por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse, só um pequeno pedido eu te faço. Não me rejeites. E o rei lhe disse, pede minha mãe, porque não te recusarei. E ela disse, que se dê a Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe, por que pedes a Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é o meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, o filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou a casa, como tinha dito, hoje mesmo morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra o Adonias, de sorte que o Adonias morreu. A história é um pouco longa. Muitas coisas vocês já captaram. Eu vou dizer uma coisa que pode chocar para você agora. Tem pessoas que não se pode dar a segunda oportunidade. Alô? Chocou? E não estou falando de perdoar. Perdoar, temos que perdoar sempre. Mas, confiar. Não dê a segunda oportunidade. Porque tal pessoa vai aprontar de novo. Pode parecer chocante. Dar a oportunidade para a pessoa errada pode parecer chocante. Mas faça a experiência de vida. Veja, esse moço, mau caráter, Adonias, o pai estava morrendo, o rei Davi, viu que o Davi não conseguia mais se esquentar, não tinha coberta que o esquentasse, não tinha nada que, hoje seria, se estivesse no hospital, ele estaria sofrendo hipotermia, não é? Quando a temperatura do corpo baixa demais e enche a pessoa de coberta e ela continua tremendo e com frio. Põe no ar-condicionado quente ligado, ela continua com frio. Pois Davi estava assim. morrendo. Não sei quem teve a ideia, e nem estou dizendo que a ideia é certa ou errada, mas alguém teve a ideia, vamos botar uma moça, dormir perto dele. Não houve nada, não houve sexo, não houve nada. Ha, que condições tinha também, cá entre nós, e o mundo inteiro na internet agora. Que condições nenhuma, mas ela era como que uma concubina. O rei, no mundo antigo, tinha a esposa oficial e muitas concubinas, que eram mulheres com as quais ele podia manter relações sexuais. Ele tinha filhos com outras, tanto é que esse Adonias é filho de uma mulher chamada Agite, e o Salomão é filho da Batseba, outra mulher. E agora, esse moço, sem caráter, se aproveita que o pai está morrendo, e ele chega e diz ali no verso 1:5, então Adonias se exaltou e disse, eu reinarei. Mas espera aí, o pai não estava nem morto. Você já viu essa história em família? O pai não está morto, a mãe não está morta? Dá a minha herança para cá, a parte que me cabe. A herança aqui é o trono, é o governo. Estão vendo, irmãos? Dá para mim. Ele sabia que não era ele para ser o rei. Quer ver como ele sabia? Ali no, vamos ver aqui se nós localizamos rapidamente. Ele tinha ciência que quem tinha sido chamado era o irmão dele, o Salomão. Depois eu acho aqui para vocês. Ele tinha essa consciência, mas ele tinha mais dois irmãos mais velhos e Salomão era mais novo. Os dois irmãos mais velhos já tinham morrido. Absalão, também um moço bonito, moço forte, elegante, um grande herói, expulsou o pai, mas Davi só tem filho problemático. Expulsou o pai do palácio num determinado momento. Depois o Amnon abusou da própria irmã, abuso sexual da própria irmã. O palácio, meus irmãos, o palácio está uma anarquia quando se fala de relacionamentos. Davi foi um grande homem de Deus, porém, e a Bíblia não esconde, por isso que eu digo, não é um livro de ficção. É um livro de realidade. Você viu? Esses moços aprontavam. E olha como é que diz ali no 1:6. Jamais seu pai, Davi, o contrariou, dizendo, por que tu faz isso, meu filho? Vem cá, os que são pais e quem aqui é mãe. Você já contrariou seu filho? Eu acho que tem uma época da vida que a gente contraria eles quase todos os dias. Estou certo ou não? Aí, filhos, o pai e a mãe contrariou. Dê graças a Deus que teu pai e tua mãe te disseram não. Não para isso, não para aquilo, não para aquilo outro. Dê graças a Deus. Porque quando se criam filhos mimados, sabe o que está criando? Filhos rebeldes, filhos que um dia botam o pai para casa. O pai não morreu, já quer a herança. Os irmãos vão brigar entre si, mima teu filho, e tu vai ter um problema sério de família, entre você e filhos, e entre filhos e filhos. Mas o assunto hoje não é esse. Mas aparece, não tem como não aparecer. Veja, irmãos, Davi via as coisas acontecendo, e dizia mais ou menos, ah, pobre do menino, não foi por gosto que ele fez? Ah, não. Ele não queria fazer isso, ele não queria dizer isso, mas como que não? Pois esse Adonias, mau caráter, ele reuniu 50 homens que iam na frente dele gritando, né? Viva o rei, viva o rei! Arrumou um sacerdote que se vendeu para ele. Está aqui um sacerdote. Está ali o nome do homem e tudo. Estava o Joabe, que era um líder de guerra, era um general de Davi, se vendeu para o filho de Davi. Eram homens experientes, homens que tinham trabalhado para Davi a vida inteira. E agora vão acompanhar um moço que se rebela contra o pai. Tirar proveito de uma situação de um pai que está moribundo. Significa que está morrendo. Está ali na cama, não podia sair mais. Ele queria o poder. Eu vou dizer uma coisa. Grava isso o resto da vida no teu coração. Quem quer o poder? Deus não dá. Pode gravar. Quem busca o poder a todo custo. Quem quer um espaço, alguns dizem, uma oportunidade. Quem tem que fazer as coisas acontecer e não espera por Deus, esse não ganha. E ele vai achar meios, caminhos tortuosos para chegar onde ele quer. Mas ele cai. Sabia? Ninguém vence Deus. Porque esse moço aqui está lutando no fundo, contra Deus. Esse Adonias está fazendo um culto. Se você vê lá no verso 9, ele matou ovelhas e bois, animais gordos. Ele tinha um sacerdote que podia também ministrar o culto. Está ali o sacerdote. Teve até um culto de posse. Aqui. Culto de posse do novo rei. Meus irmãos, tudo pilantragem. Contra o pai, contra o irmão que era o escolhido de Deus, e já estava definido. Mas ele corre na frente, ele quebra as regras, ele rompe com tudo, ele atropela os fatos, ele não espera momentos e ele toma o lugar. Ali vai o moço. Tânia, tu tinha achado qual era? 2:15, quer ver uma coisa? Ele mesmo diz para a mãe do Salomão, né? Olha lá. Lá no 2:15 ele diz: ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão. Agora, por quê? Porque do Senhor, ele, o meu irmão, o recebeu. Ele sabia disso, e ainda assim ele enfrentou. Veja, o irmão dele nem entrou em cena até aqui. Ele enfrenta Deus. Ele tinha o conhecimento das coisas de Deus, e ainda assim atropela. Passa por cima. Cuidado, irmão, para você não fazer isso na vida do dia a dia. Sabe uma coisa de Deus? Não, mas acho que comigo vai ser diferente. Eu vou passar por cima dessa regra. Não faz isso. Não faz o que Deus estabeleceu, não muda. É melhor nós mudarmos, porque Deus não vai mudar. Aquilo que é estabelecido, é criado, é definido por Ele. Pois bem, ele está lá, assumiu o poder. Eu não li toda a história. Mas você viu que esse pilantra não convidou o profeta Natã? O grande Natã, porque o Natã foi aquele profeta que Deus usou para disciplinar o próprio rei Davi, quando o rei Davi cometeu um adultério. Quem conhece a Bíblia sabe bem o detalhe que eu estou falando. Esse homem de Deus, por quê que o Adonias não convidou o Natã? O Adonias não convidou o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, que era o Zadok. Não convidou Joiada, que era o maior militar de Davi. Não convidou os 30 valentes de Davi. Por que que ele não convida aqueles que são o braço direito do pai dele? Porque ele estava armando outra coisa. Ele estava armando. Mas o que o homem arma, Deus desarma. Deus desarma. É melhor seguimos como o Senhor vai ensinando. Ele toma o trono. O Natã, esse grande homem de Deus, que a gente até tem pouca citação dele na Bíblia. Pouco da história dele. Esse homem vai para Bate-seba, a mãe do Salomão, que seria o rei, o titular. diz Batseba, tu está sabendo que o Adonias se autoproclamou rei numa festa que está acontecendo aí? Não. Davi está sabendo disso? Não. Então faz o seguinte, Batseba, tu vai lá, fala com teu marido, Davi, e eu já vou lá falar com ele também. Ela está falando, ele chega também no quarto onde está Davi, doente, morrendo. Diz, rei, pediram licença, toda uma formalidade de respeito com o rei. Tu sabe do que está acontecendo com o teu filho Adonias, filho com a esposa Agite? Não. Davi, tu não tinha dito para Batseba, tua esposa, que o Salomão seria o rei após tua morte? Sim, pois o outro filho assumiu o governo. E aí o Davi chama esses grandes líderes dele e diz, o rei é Salomão. Eu pulei essa parte aqui, mas está tudo no capítulo 1 e 2 aí onde nós lemos. O rei e Salomão fizeram realmente um momento super grande, super público, ungiram o rei Salomão e agora ele é o rei. Pois neste exato momento, então, haviam dois reis em Israel. Os seguidores de Adonias e o rei oficial, que é o Salomão. Quando Adonias soube que o pai realmente tinha colocado no trono o filho Salomão, ele diz, ai, fiz bobagem. E ele corre para o tabernáculo, era uma tenda, eles não tinham ainda templo mesmo, era uma tenda. Ele corre para lá e tinha um altar pequenininho e tinha quatro chifres, um em cada ponta do altar. E ele se agarra nos chifres e tinha uma palavra de Deus que quem tivesse agarrado no chifre do altar não podia ser morto no altar. Ele vai para ali e se agarra no chifre. Aqui ninguém me mata. Se protegendo. Por isso que eu li para vocês aqui, irmãos. Aqui no capítulo onde ele pede, no 1:50. Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e se pegou nas pontas do altar. 51, foi dito para Salomão, eis que Adonias tem medo de ti, por isso ele se agarrou nas pontas do altar. E aí pediu para Salomão, jura Salomão, jura que tu não vai me matar. E o Salomão mandou dizer, diz para ele que se ele fizer o bem, tudo ok. Não vai cair nenhum fio de cabelo dele. Mas se ele fizer o mal, ele vai morrer. Salomão estava dizendo, digam para ele que eu o perdoo. Mas, olha a primeira frase que nós começamos. Que isto nunca mais se repita. Como é que Salomão começa o governo dele? Com misericórdia. Teve misericórdia do meio irmão dele, porque eram todos filhos do mesmo pai. Na vida, irmãos, primeiro passo que a gente dá com alguém que possa ter errado conosco, sabe? Primeiro ato, misericórdia. Misericórdia. E aqui, como era alguém que queria um espaço no governo, pois foi misericordioso. Eu vi um DVD essa semana de um homem de Deus. Já vi pela segunda vez. Um homem de Deus estava pregando aqui no Brasil. E ele disse assim, cuidado para não dar oportunidade para as pessoas erradas. A gente às vezes até fica meio chocado, mas o que ele quer dizer? Mas aqui na Bíblia nós temos um caso desse. Se alguém aprontou contra ti, perdoa aquilo que eu disse no início. Porque o perdão é algo que Deus nos ensina e isso não tem. Mas tu quer continuar trabalhando junto com essa pessoa? Ah, pastor, eu não quero. Tudo bem. Porque aí já tem que se estabelecer a confiança que foi quebrada. Né? Se alguém te logrou, alguém te roubou, a pessoa pode nunca ter te pedido perdão. Mas você diante de Deus, Deus, eu perdoo ela. Eu digo ao Senhor, ela não me deve mais nada, Senhor. Mas Deus, eu não quero mais essa pessoa dentro da minha casa. Eu não quero mais trabalhar com essa pessoa junto de mim. Esse é um direito que você tem. Alô, tudo bem? Você não precisa, confiança é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo de um relacionamento. E agora aqui, o Salomão disse para o meio-irmão dele, faz o seguinte, eu te perdoo, vai para casa. Eu acho que em outras palavras, olha aqui, rapaz, some da minha frente. Eu não vou te fazer nada, eu podia te matar, mas não vou fazer. Eu vou usar compaixão. Eu vou ministrar a graça de Deus na tua vida. Vai embora. E ele foi. Agora, gente, perdão. Escuta o que eu vou dizer. O perdão só não cura o infrator. Pensa no que eu estou te dizendo. Essa frase eu não tirei de lugar nenhum. Essa o Espírito Santo me deu. O perdão que você dá não cura o outro. Agora, o arrependimento dele cura ele. Tudo tranquilo com essa frase? O teu perdão não cura o outro. Precisa o arrependimento dele. Isso cura ele. Porque o que você dá é uma coisa, e o que ele tem que fazer no coração dele próprio é outra coisa. E a gente, às vezes, mistura isso tudo. É ou não é? Ah, eu perdoei. Daqui uns dias tu recebe um golpe de novo contra ti. E perdoa de novo e recebe outro. E perdoa e recebe outro. Sabe por que a pessoa continua nos prejudicando? Porque ela não está curada. Ela não está transformada. Por isso ela continua aprontando contra você. Agora aqui, Salomão perdoou. Mas quando a pessoa é mau caráter, sabe o que acontece? Ela dá uma recuada estratégica, até porque ele tinha medo de morrer, né? O irmão podia mandar matá-lo. Ele deu uma recuada, e daqui a um tempo, a gente não sabe exato quanto, ele entra em cena de novo. E aí, ele vai para Bate-Seba, o Davi já tinha morrido, ele vai para Bate-Seba, esposa de Davi, diz, ô dona Bate-Seba, mãe de Salomão, eu queria pedir um favor para ti. Sabe, essa moça bonita que aquecia o nosso rei, seu marido, ela está aí sem fazer nada e eu quero casar. Eu queria te pedir um favor, eu tenho medo de ir lá pedir para o Salomão. Porque ele já teve uma encrenca com o Salomão, né? Ele queria tomar o lugar de Salomão. A senhora, mãe de Salomão, pode ir lá pedir para ele? É só um favorzinho, até ele diz, é um pequeno favor, né? E a Bate-Seba embarcou nessa. E vai lá para o Salomão e diz, filho, quero te pedir uma coisa, pequena. Pede, mãe, mandou vir uma cadeira, tratou a mãe com honra. Pede que eu não vou te negar. Mas depois ele negou, né? A mãe disse, Salomão, meu filho, o Adonias apareceu aqui e ele veio me fazer um pedido simples. Que tu autorize que a moça que esquentava teu pai se torne esposa dele. Não tem mal nenhum nisso, meu filho. O que, minha mãe? Tu quer dar o reino para ele também? Bah, ele desce. Não é das tamancas, agora ele desce do trono. O que, mãe? Tu não está vendo, mãe, que esse homem está num conchavo, num conluio, para usar uma palavra do ex-presidente, esse homem está fazendo uma maracutaia. Tu não está vendo, mãe? Porque quem conquistava o harém, ou mulheres do harém do outro, começava a conquistar o governo. Isso que ele queria. Ele não está apaixonado, não é nada disso. Ele não precisa de companheiro, esse homem já tinha. mas ele queria uma mulher influente, a mulher que tinha sido, pelo menos, esquentado o papai. Olha a fama que ele teria, a mulher que dormiu com meu pai, mesmo que não era para relações íntimas, era apenas para cuidar do aquecimento do corpo dele, mas isso lhe daria fama, isso elevaria o nome dele. E o Salomão disse: agora chega. Esse homem agora é um homem morto. E eram irmãos, hein? Meio irmãos. Esse homem será um homem morto. Meus irmãos, tudo isso em família. Terrível. Tudo em casa, tudo dentro do palácio ou na volta do palácio. O homem é mau caráter mesmo. E para esse Adonias, eu digo o que se diz no interior do Rio Grande do Sul. Cachorro que come ovelha, como é que continua? Só matando. Eu não estou dizendo que nós temos que sair matando pessoas, viu? Não é isso que eu estou falando. Ah, pastor, não, por favor. Não é isso, está na internet aí, né? É uma expressão que com essa pessoa, não tem jeito. Não tem cura. Esse indivíduo. Aí, pois ele morre, ele perde tudo. Sabe que muitas vezes Deus, o próprio Deus, nos dá a segunda oportunidade. E que bom, e às vezes Deus dá a terceira, às vezes dá a quarta. Mas houve pessoas na Bíblia que Deus não deu a segunda oportunidade. Lembra de algum? Ananias e Safira. Foram fuzilados por Deus. Judas, depois que traiu Jesus, não teve mais oportunidade. Isso tem que trazer temor, esse respeito a Deus e respeito mesmo aos nossos relacionamentos. Sejam dentro da igreja, sejam fora na sociedade. O Salomão, que eu achei grande dessa história, grandioso para mim, irmãos. Ele começa o reinado dele derramando misericórdia e não derramando sangue. Isso é maravilhoso. Quando viu que não tinha mais jeito, que esse meio irmão era incurável. Então, por causa do reino de Deus, teve que derramar sangue. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Às vezes você está investindo numa pessoa. E não tem jeito. Irmãos, deixa de lado. Mas pastor, vai se perder. Perdido já está. Não vai se perder, já está. Uma dessa cai a ficha. Às vezes, eu digo para alguns irmãos, quando a gente começa a ficar muito ansioso e quer salvar o mundo inteiro, todos queremos salvar o mundo inteiro. Mas nós não vamos salvar o mundo inteiro. Tu não gostaria de salvar todos os seus familiares? Ah, eu gostaria de levar todos para o céu. E você ora por eles e dá testemunho para eles. Alguns daqui a um tempo vão se converter, outros vão converter imediatamente, outros vão converter no leito de morte e outros não vão se converter. Mas pastor, eu acredito, mas esta é a realidade. Esta é a realidade. Tem gente que você dá oportunidade e dá, e dá, e dá, e dá. E no final ela diz, eu não quero. E você perdeu o tempo. Mas, escutem bem, perdeu o tempo. Ainda vimos falando hoje. Jesus quando veio e o apóstolo Paulo depois quando pregava. Para quem Jesus pregou primeiro, que ele não abriu mão? Para o seu próprio povo, para os judeus. Quando Paulo ia de cidade em cidade, aonde ele ia primeiro? Nas sinagogas, na casa de oração dos judeus, seu povo. E eles não queriam, e ele sabia que seria rejeitado pela grande maioria. Mas aí foi dito, vocês são indesculpáveis. Então se você deu testemunho para alguém, Esta pessoa é indesculpável se ela rejeitou. Se ela não quer, se ela se perder, se ela for para o inferno. Ela foi por uma decisão própria. Não foi por falta de testemunho. Não foi por falta da sua oração. Não foi por falta, até às vezes quase que arrastando as pessoas. Ela foi por uma decisão errada que ela tomou. Esse homem aqui, ele se torna errante, depois morre, perde tudo. Porque foi uma escolha, era um caráter errado que ele tinha. Nesse DVD que eu falava a vocês, irmãos, o pastor dizia assim: tenho 59 anos e nunca vi um infiel se arrepender. Uma pessoa que é infiel a Deus e é infiel aos irmãos. Ele disse: eu nunca vi um se arrepender. O irmão Nelmo viu o DVD, não viu, irmão Nelmo? É o pastor Mike Murdock. Muitos de vocês já ouviram ele pregar na televisão. Tenho 59 anos e nunca vi um infiel se arrepender. Eu não tenho 59, eu tenho 48. Estou quase batendo nos 49. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês agora, irmãos. Escute, todos, jovens, escute. Eu tenho 48 anos e nunca vi um rebelde se converter. É chocante isso. Eles até começaram na fé, alguns. Mas eu não vi ainda nenhum, de fato, se converter. Se alguém viu, vamos conversar sobre quem estamos falando, mas eu acho que você fez uma avaliação errada. Eu não vi. Adonias tinha o coração errado e não queria mudar. Oportunidade? Teve. E o título da pregação? A primeira vez, perdão. Foi o que o irmão dele perdoou. Segunda vez, juízo. Porque, irmão, sabe o que estava aqui? Não era o governo de Salomão. Sabe o que, Davi e Salomão representavam? Eles representavam o reino de Deus. Se eles falhassem, era o reino de Deus que fracassava na terra. O que a igreja representa hoje? Com todas as lutas que nós temos, até falhas nossas mesmos. E às vezes falhas institucionais como igreja. Mas a igreja representa o reino de Deus na terra. É seríssimo isso aqui, irmãos. Se você tem alguma coisa para arrumar no seu coração, Deus me ajuda, Deus. Eu não quero estar do lado de Adonias. Se você continuar lendo a história bíblica no capítulo 2 e 3 e 4... Os que apoiaram Adonias logo morreram. Pode ler em casa na sua Bíblia. Leia, faço questão que você leia. Logo morreram. Que coisa, isso traz um temor, não te traz um temor no teu coração? Uma reverência dentro de nós. Faz as coisas segundo Deus. Se tem que corrigir uma coisa interna no seu coração, no seu jeito de falar, ou no seu jeito de agir, corrija logo. Não deixe a semente do diabo frutificar. Se ela tem uma plantinha do diabo, arranca isso logo. Como dizem no popular, não deixe as cobras ficarem grandes. Mata enquanto são pequenas. Faça isso. Afinal, é sua vida que está em jogo. É sua vida que corre risco. E você que já foi beneficiado pela bondade de alguém, pelo perdão de alguém, dê valor a esse perdão que deram a ti. Você que foi beneficiado, beneficie outros também. E volto a dizer, estamos falando de coisas diferentes. Perdão e ministério, perdão e confiança, tem uma distância tremenda. Nunca misture isso. Porque fazer uma avaliação errada e uma mistura é um erro fatal para o bandido, no caso o Adonis, e para você. É fatal para os dois. Salomão percebeu isso. E quando viu que o seu irmão, de fato, não tinha jeito, que veio de novo com a conversa que estava apaixonado pela moça bonita, tudo conversa. Uma artimanha para ganhar o trono, para desmoralizar Salomão. Tinha uma série de coisas, uma artimanha. Cuida o teu coração. Cuida o teu coração. Hoje é uma palavra assim de advertência, irmãos. Eu prego para vocês, eu prego para mim. Não penso que eu prego só para vocês, eu estou pregando para mim. E a gente está sempre cuidando. E para a gente fazer as escolhas certas da vida. Não siga um revoltado. Não siga um rebelde. Isso vai respingar em você. Não siga. O tal de Joabe, que apoiou esse moço revoltado e mau caráter, o Salomão apertou com ele. Sabe o que aconteceu? Ele correu para o altar e se agarrou nos chifres do altar também. E aí o pessoal disse, sai daí, não sai, eu prefiro morrer aqui. Foram lá e contaram para o Salomão. E aí o Salomão disse, então faça o que ele pediu. O que, que ele pediu? Prefiro morrer aqui, mataram, mesmo agarrado no altar. Ele preferiu morrer lá. Advertência, irmãos. A igreja precisa de advertência. Nós precisamos de advertência. Fica do lado sempre de Salomão. Daqueles que Deus escolheu. Fica do lado. Né? Não siga o aventureiro. Não siga. Nós temos falado aqui na igreja. Muita gente, até de outros ministérios, tem vindo congregar conosco. Nós não buscamos ninguém em outros ministérios. Nós respeitamos todas as igrejas que estão pregando o evangelho. Mas muita gente tem vindo. E muitos, infelizmente, chegam aqui machucados. Feridos. Às vezes até enganados. Siga aqueles de bom testemunho, aqueles que Deus está ministrando graça na vida deles. Faz isso, irmão. Para o bem também da tua alma, para o bem da tua família. Eu gosto daquela palavra do Samuel. O Samuel tinha sido um grande homem de Deus, talvez um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. E aí Israel, o povo todo de Israel, disse, ah, vamos tirar o velho Samuel, já não está muito legal. Mas o homem andava com Deus e era um grande homem. E um dia o pessoal disse, ah, vamos escolher um rei. Eles não tinham um rei, era Samuel o líder. E o Samuel disse, tá bom. Vocês não estão me rejeitando a mim, estão rejeitando a Deus. E aí o Samuel fez uma pergunta, e essa é a pergunta que eu gosto. Algum dia, Samuel perguntou, eu tirei um cabrito sequer de alguém aqui? E todo mundo disse, não, tu nunca tomou nada de nós. Pois está bem, agora vai vir o rei, ele precisa palácio, precisa todo um estilo de vida de palácio, precisa servos, precisa objetos de ouro, de prata, comidas finas, e aí o Samuel... Deu a real para aquele povo. E depois nós sabemos o que aconteceu. Mais adiante, logo, logo rachou, brigar, deu loucura. Rejeitaram a Deus. Rejeitaram a Deus. Não rejeite Deus. Talvez você, ah, pai, eu te rejeito Deus. Não é isso. Não rejeita Deus com tuas atitudes. Pode ser que você nunca falou em rejeitar. Você até pode dizer, Deus, eu te amo, mas na prática não está amando. anda com o Senhor. Longe dos Adonias da vida. Longe dos Adonias da vida. Perto do Salomão. Às vezes tem essas situações na vida que nos exigem fazer escolhas. Faça certas. Amém, irmãos? Guarde isso no teu coração. Se puder, continue lendo em casa hoje à noite. Esse livro de 1 Reis, vai lendo. Eu já te dei a introdução hoje à noite, do capítulo 1 e capítulo 2. Vai lendo. Tem coisas preciosas. Lições espirituais. A gente às vezes lê, ah, é só a historinha bíblica. Meus irmãos, por trás de cada história dessas tem ensinamentos espirituais maravilhosos. É isso aí? É isso, irmãos? Guarda no teu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Sobre isso que falamos hoje à noite, o que é que você gostaria de pedir para o Senhor? Ou se tem algo a corrigir internamente, peça por um momento isso ao Senhor. Te peço, ore agora. Você e Deus, eu não vou orar por você. Você e o Senhor, algo que precise corrigir. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Leve Deus a sério. Nunca pense em cortar caminho. Tomar atalhos. Isso não dá certo na vida com Deus. Aliás, nem na vida natural não dá. Sempre no reino de Deus, respeite as regras. O mesmo que na sociedade. Quebrar regras traz problemas para nós. E se alguém aqui nunca ouviu um não do pai e da mãe, talvez alguém aqui foi mimado. Isso estragou o teu caráter. E Deus te diz muitos nãos. Os próprios 10 mandamentos, a maioria deles começa com não. Isso é para nos proteger, que Deus diz. Não te revolta se você ganha um não. Um não de Deus. Um não de um irmão, de uma irmã da igreja. Um não de um líder da igreja, um não do pastor. Não te revolta. Entenda que atrás daquele não está o amor de Deus por ti.